Viaja não, filho. Sente essa parada. Dom Gueto. 3, 1, só. Kamikaze. Bate o flash, fatos revelados. Muita informação que denuncia a bancada. Aqui tem de tudo e os boy consome. Cara perigosa, mas não pra sujeito homem. Bate o flash, fatos revelados. Muita informação que denuncia a bancada. Aqui tem de tudo e os boy consome. Cara perigosa, mas não pra sujeito homem. Pra que chorar? Se o momento é de sorrir, o consumo é hediondo e faz-me rir. Sujeito homem, sempre esperto, ligado com os homens. Informação muitas vezes vem de quem consome, ou consumido pela sua ignorância. Não conseguiu no migué e a loucura o balanço faz perder a linha. E um 9-0 descaro e a caçada tá formada em meia mil cerrado. Vim dos barracos, mas nunca pedi esmola. Passei uma vida inteira frequentando escola. E hoje as notas vermelhas refletem no meu olhar. Mas foi assim que eu me formei e aprendi a me criar. Ostentação constantemente à minha volta. O fato de ser pobre nunca me trouxe revolta. Me motivava a crescer e ser um linha de frente. O ovelha negra da família que rejeita pitaco dos crentes. Bate o flash, fotos reveladas. Muita informação que denuncia a bocada. Aqui tem de tudo e os boy consome. A quebra é perigosa, mas não pra sujeito homem. Bate o flash, fotos reveladas. Muita informação que denuncia a bocada. Aqui tem de tudo e os boy consome. A quebra é perigosa, mas não pra sujeito homem. Bate o flash, fotos reveladas. Muita informação que denuncia a bocada. Não me comove essas lágrimas, muito menos desculpa. Dispensa cada indício que altera sua conduta. Lembro um menino franzino que andou descalço na rua. Hoje é um monstrão de carapuça, de Nike, pistola russa. Quem me julga e vem na sede me pegar no flagra. Só olha a condição do irmão e roga praga. Só trago pra favela o que é dela e ela me traga. Aplauso pro ladrão que faz rap de calça larga. Então cuzão sempre e assiste meu apogeu. 2000 e sempre, sem ter dó de quem se meteu. Enquanto alguns jogam uma areia e chora que se perdeu. Eu conto as horas, conto a nota e vários que se fudeu. Bate o flash, fotos reveladas. Muita informação que denuncia a bancada. Aqui tem de tudo e os boy consome. Cara é perigosa, mas não pra sujeito homem. Bate o flash, fotos reveladas. Muita informação que denuncia a bancada. Nasceu de novo e os flash vem do céu. Na noite a cena é sexo, fuma citerel. Louca de mini saia, tatuagem na coxa. Malandro apaixonado de cima com as papola. Pra cada cena uma lombra, pra cada treta uma guerra. Pra cada dono um amor mal resolvido na quebra. Mundão de Lost, onde o dinheiro me faz gozar. Sonho das Glock, me trouxe feio, neve no olhar. Entre as torres do crime eu vi Katrina na quina. Recalcando inimiga, fazendo amor os trafica. O mundo gira e na noite a cobrança é de graça pra quem vivia na lombra. Hoje semeia a responsa. Bate o flash, fotos reveladas. Muita informação que denuncia.